A música de Eric Zan. Tenho examinado os mapas da cidade com a máxima atenção e cuidado. Contudo, nunca encontrei a rua Dalzell. Não tenho examinado apenas mapas modernos, pois sei que os nomes mudam. Pelo contrário, tenho pesquisado profundamente todas as antiguidades do lugar. E tenho pessoalmente explorado muitas regiões, quaisquer que sejam seus nomes, que possivelmente pudessem corresponder à rua que conheci como Rue Dalzell. Apesar de tudo que tentei, resta o fato humilhante de que não consegui achar a casa, a rua ou mesmo a localização onde, durante os últimos meses de minha depauperada vida como estudante de metafísica na universidade, ouvi a música de Eric Zan. Que minha memória seja fraca, com isso não me surpreendo, pois minha saúde física e mental foi gravemente afetada durante todo o período de minha residência na Rue Dalzell, e não me lembro de ter levado ali nenhum de meus poucos amigos. Mas que eu não consiga achar o lugar novamente é tão estranho quanto desconcertante, pois ficava a meia hora de caminhada da universidade e se distinguia por peculiaridades que dificilmente poderiam ser esquecidas por qualquer um que tivesse ido ali. Nunca encontrei quem conhecesse a Rue Dalzell. A Rue Dalzell ficava do outro lado de um rio turvo, margeado por armazéns, inclinados com vidraças foscas, cortado por uma ponte maciça de pedras escuras. Aquele rio estava sempre envolvido em sombras, como se a fumaça das fábricas vizinhas expulsasse permanentemente o sol. Desprendia também um fedor pestilento, que nunca experimentei em nenhum outro lugar, o que talvez me ajude algum dia a encontrar a rua que busco, já que eu reconheceria esse cheiro imediatamente. Além da ponte, havia ruas estreitas com calçamento de pedras providas de trilhos, e depois uma subida, no início gradual, mas inacreditavelmente íngreme à medida que se aproximava da Rue Dalzell. Nunca vi uma rua tão estreita e íngreme como a Rue Dalzell. Era quase um despenhadeiro. Fechada ao acesso de carros, consistia em muitos pontos de escadarias que terminavam no topo com um muro alto coberto de era. O pavimento era irregular, às vezes com pedra de brita, outras com pedras lavradas, outras vezes de chão batido, com uma vegetação pardacenta que forcejava espaço. As casas eram altas, com tetos pontudos, incrivelmente antigas e surpreendentemente inclinadas atrás, na frente e dos lados. Ocasionalmente, duas casas inclinavam-se na frente, a ponto de quase formarem entre si um arco sobre a rua, e seguramente impediam a luz de alcançar a rua abaixo. Havia algumas pontes suspensas entre as casas de um e outro lado. Os moradores daquela rua me impressionaram particularmente. A princípio pensei que fosse porque eram todos silenciosos e reservados, mas depois concluí que se devia ao fato de que todos ali eram extremamente velhos. Não sei como passei a morar numa rua como aquela, mas eu não era eu mesmo quando me mudei para lá. Tenho morado em muitos lugares pobres, sempre desalojado por falta de dinheiro, até que por fim cheguei àquela casa, quase em ruínas, na Rue Dalzell, mantida pelo paralítico Blando. Era a terceira casa da rua e a mais alta entre todas. Meu quarto era no quinto andar, o único habitado ali, uma vez que a casa estava quase toda desocupada. Na noite em que cheguei, ouvi uma música estranha vindo do aposento acima do meu, que ficava imediatamente sob o teto pontudo. E no dia seguinte perguntei ao velho Blando sobre a música. Ele me disse que era de um idoso violista alemão, um estranho homem mudo que assinava seu nome como Eric Zan e tocava nas noites numa orquestra de teatro a baixo preço, acrescentando que o desejo de Zan de tocar à noite depois de voltar do teatro era a razão por que ele tinha escolhido esse sótão, cuja janela triangular era o único ponto da rua de onde era possível contemplar o fim do muro no declive e o panorama além. Depois disso, eu ouvia Zan toda noite, e embora me impedisse de dormir, eu era invadido pelo mistério de sua música. Embora conhecesse pouco dessa arte, estava certo de que nenhuma de suas harmonias tinha qualquer tipo de relação com a música que ouvi antes. Concluí que ele era um compositor original e de genialidade extraordinária. Quanto mais ouvia, mais ficava fascinado, até que depois de uma semana resolvi travar conhecimento com o ancião. Uma noite em que Zan voltava do trabalho, eu o detive no corredor e lhe disse que desejava conhecê-lo e estar presente na ocasião em que ele tocasse. Ele era baixo, magro e curvado, vestido miseravelmente, olhos azuis, rosto grotesco, como um de um sátiro, e quase inteiramente calvo. Às minhas palavras iniciais, pareceu enfurecido, tanto quanto amedrontado. Minha cordialidade espontânea, contudo, finalmente o enterneceu. E, relutantemente, fez sinal para que o seguisse pela escada escura, deteriorada e rangente, que levava ao sótão. Seu aposento, um dos dois únicos daquele sótão de teto inclinado, ficava a oeste, na direção do alto muro que formava a extremidade superior da rua. Era enorme e parecia muito maior em vista de seu extraordinário vazio e descuido. De mobília havia apenas uma armação de ferro para a cama, um lavatório desleixado, uma mesinha, uma grande estante de livros, um suporte de ferro para partituras e três cadeiras velhas e antiquadas. Pelo chão havia partituras amontoadas em desordem. As paredes eram de tábuas desgastadas e provavelmente nunca tivessem recebido verniz, enquanto a grande quantidade de poeira e teias de aranha fazia o lugar parecer mais abandonado do que habitado. Evidentemente, o mundo de beleza de Eric Zan residia em algum universo remoto de sua imaginação. Indicando-me que me sentasse, o mudo fechou a porta, trancou-a com um ferrolho de madeira e acendeu uma vela para aumentar a luz da outra que trazia consigo. Tirou a viola do estojo roído pelas traças e, tomando-a entre as mãos, sentou-se na menos desconfortável das cadeiras. Não utilizou suporte para partituras, e sem me propor escolha, tocou de memória, encantando-me por mais de uma hora, com melodias que eu nunca tinha ouvido antes, melodias que deviam ser de sua própria criação. Descrever sua exata natureza é impossível para quem não é versado em música. Era um tipo de fuga com passagens recorrentes da mais encantadora habilidade, mas notáveis para mim pela ausência das notas misteriosas que eu tinha ouvido em outras ocasiões de meu quarto no andar de baixo. Eu tinha na memória aquelas assombrosas notas e várias vezes as vocalizara e assobiara bem perfeitamente para mim mesmo. Então, quando o músico por fim depôs o arco, pedi-lhe que executasse algumas delas. Ao meu pedido, o rosto rugoso de sátiro perdeu a placidez aliada que o arrebatara durante a execução anterior e pareceu manifestar a mesma mescla curiosa de ira e medo que eu notara quando o abordei pela primeira vez. Por um momento, me inclinei a usar a persuasão, considerando principalmente os caprichos flutuantes da senilidade. Até mesmo tentei despertar o ânimo misterioso de meu anfitrião, assobiando algumas notas das melodias que eu tinha ouvido na noite anterior. Mas não alimentei essa intenção por mais de um minuto, pois quando o músico mudo reconheceu a melodia vocalizada, seu rosto se contorceu abruptamente, adquirindo uma expressão que escapava completamente à análise, e sua mão direita, longa, gélida e esquálida, estendeu-se para deter minha boca e calar a grosseira imitação. Depois de fazê-lo, revelou mais uma vez sua excentricidade ao lançar um olhar alarmado para a única janela cortinada, como se temeroso de algum intruso. Um olhar duplamente absurdo, já que o sótão ficava acima de todos os telhados vizinhos, o que o tornava inacessível, sendo essa janela o único ponto da rua íngreme, conforme disse-me o zelador, de onde se podia ver acima do muro os picos mais altos. O olhar do ancião trouxe-me à mente o comentário de Blandot, e um tanto voluntarioso senti vontade de olhar o panorama vertiginoso dos telhados à luz da lua, assim como as luzes da cidade além dos altos picos, que entre todos os moradores de Rue d'Oisel, apenas esse intratável músico podia contemplar. Dirigi-me à janela e estava quase abrindo as indescritíveis cortinas quando uma fúria aterrorizante e mais violenta que a anterior, o mudo anfitrião arrojou-se sobre mim novamente, dessa vez acenando com a cabeça a direção da porta, ao mesmo tempo em que se esforçava nervosamente para me arrastar dali com ambas as mãos. Já completamente enfastiado de meu anfitrião, ordenei-lhe que me soltasse, dizendo que sairia imediatamente. Soltou-me e, percebendo-me desgostoso e ofendido, pareceu apaziguar-se. Voltou a me agarrar com firmeza, mas dessa vez de forma amigável. Conduziu-me a uma cadeira e então, com uma expressão pensativa, dirigiu-se à mesa repleta de papéis em desordem, na qual apanhou um lápis e escreveu num francês forçado, típico de estrangeiro. A nota que ele finalmente me entregou era um pedido de tolerância e perdão. Zan disse que era velho, sozinho, atormentado por estranhos medos e transtornos nervosos relacionados com sua música e outras coisas. Encantou-o que eu tivesse ouvido sua música. Desejava que eu retornasse e não se incomodasse com suas excentricidades. Mas ele não podia tocar para outros suas músicas sobrenaturais, e não podia suportar ouvi-las de outros. Como também não podia suportar ver outra pessoa tocar em qualquer objeto de seu aposento. Ele não sabia, até nosso encontro no corredor, que eu podia de meu quarto ouvi-lo tocar, e então me pediu que providenciasse com blandor um quarto em andar mais baixo, onde eu não o ouvisse tocar à noite. Pagaria, ele escreveu, a diferença do aluguel. Enquanto me ocupava em decifrar o execrável francês, me senti mais afável com o ancião. Ele era vítima de transtornos físicos e nervosos, como também eu fui. Meus estudos de metafísica tinham me ensinado a bondade. Entre o silêncio veio um som leve da janela. Devia ser o matraquear do vento noturno batendo contra suas folhas, e por alguma razão me veio um sobressalto quase tão impetuoso como o de Eric Zan. Por isso, ao terminar de ler a nota, apertei a mão de meu anfitrião e me despedi como amigo. No dia seguinte, Blandot deu-me um quarto mais caro no terceiro andar, entre os aposentos de um agiota idoso e os de um respeitável tapeceiro. Não morava ninguém no quarto andar. Não tardou para que eu percebesse que a avidez de Zan por minha companhia não era tão grande quanto parecia quando ele me persuadiu a mudar do quinto andar. Ele não me solicitou, e quando eu mesmo procurava, parecia-me inquieto e indiferente. Isso ocorria sempre à noite. Durante o dia ele dormia e não recebia ninguém. Minha amizade por ele não aumentou, embora o sótão e a música misteriosa parecessem exercer sobre mim um estranho fascínio. Tinha um desejo curioso de olhar por aquela janela, ver acima do muro e abaixo as escarpas ocultas, os telhados cintilantes e os pináculos que dali deviam abrir-se à visão. Uma vez, subi ao sótão durante as horas em que Zan estava no teatro, mas a porta estava trancada. O que me ocorreu foi fazer ouvir secretamente as execuções musicais noturnas do ancião mudo. Primeiro ia na ponta dos pés até meu antigo quinto andar. Depois tornava-me audacioso bastante para subir a última escada rangente até o sótão. Ali naquele estreito hall, do lado de fora da porta trancada com fechadura tampada, eu ouvia frequentemente melodias que me enchiam de um indefinível pavor. O pavor de um prodígio indefinido e impreciso mistério. Não que os sons fossem pavorosos, pois não eram. Mas suas vibrações não sugeriam nada que tivesse semelhança com esse mundo. E a certos intervalos assumiam uma marca sinfônica que dificilmente eu podia conceber fosse criada por um músico. Certamente, Eric Zan era um gênio de extraordinário vigor. Conforme as semanas decorriam, a execução musical tornava-se mais frenética, ao passo que o velho músico adquiria uma crescente exaustão e se tornava mais arredio, o que causava piedade de olhar. Ele agora recusava receber-me a qualquer hora e me evitava toda vez que nos encontrávamos nas escadas. Uma noite, enquanto escutava a porta, ouvi a viola chiante avolumar-se em uma confusão de sons. Um pandemônio que teria me levado a acreditar que minha razão estava abalada. Não viesse dali de trás daquela porta trancada uma prova lastimável de que o horror era real. Um tremendo e inarticulado grito que apenas um mudo pode emitir e que só se produz em momentos da mais terrível angústia e temor. Bati à porta repetidas vezes, mas não recebi resposta. Depois fiquei esperando no escuro corredor, tremendo de frio e medo, até que ouvi os esforços débeis do infeliz músico para levantar-se do chão com o auxílio de uma cadeira. Acreditando que ele acabara de retomar a consciência, depois de acometido por um desmaio, renovei as batidas, gritando meu nome, ao mesmo tempo de maneira tranquilizadora. Ouvi Zan se arrastar para a janela, fechar as venezianas e as cortinas, depois cambalear até a porta, que dificultosamente destrancou para me receber. Dessa vez, sua alegria com a minha presença foi genuína, pois seu rosto contorcido cintilou em alívio ao mesmo tempo que se agarrava ao meu casaco como uma criança se agarra à saia da mãe. Tremendo pateticamente, o ancião me fez sentar em uma cadeira enquanto ele se atirava em outra, ao lado da qual sua viola e arco jaziam negligenciados no chão. Sentou-se e ficou por um tempo quieto, mas, paradoxalmente, fazia sinais estranhos com a cabeça, dando a impressão de que escutava amedrontado e intensamente. Logo depois pareceu tranquilizar-se, e dirigindo-se à mesa, sentou-se na cadeira e escreveu uma nota curta, entregou-a a mim e retornou à mesa, onde começou a escrever com rapidez e incessantemente. A nota implorava, por ato de compaixão e em favor de minha curiosidade, que eu ficasse onde estava enquanto ele preparava um relato completo em alemão de todas as maravilhas e terrores que o acossavam. Atendi, e o lápis do ancião, mudo, corria veloz sobre o papel. Foi talvez uma hora depois, enquanto eu ainda esperava, enquanto o músico ancião continuava a amontoar febrilmente folhas escritas, que eu vi Zan sobressaltar-se repentinamente, como se parecesse tomado de um horrível abalo. Inequivocamente, ele estava olhando para a janela com as cortinas cerradas e escutava assaltado de tremores. Logo eu julguei ouvir um som. Diferentemente, em vez de espantoso, era uma nota musical agradavelmente baixa e infinitamente distante. Parecia vir de um músico que tocava em uma das casas vizinhas, ou de alguma residência além do alto muro sobre o qual nunca pude olhar. O efeito sobre Zan foi terrível, pois, deixando cair o lápis, levantou-se repentinamente, apoderou-se de sua viola e começou a golpear a noite com a música mais frenética que já ouvira executada por seu arco, exceto quando ocultamente ouvia sua porta. Seria inútil descrever a música que Eric Zan tocou naquela espantosa noite. Era mais horrível do que tudo o que eu escutara antes, porque ali eu tinha diante dos olhos a expressão que seu rosto assumia e podia notar que dessa vez o motivo era o medo em grau extremo. Ele estava tentando fazer barulho para desviar ou afugentar algo. O que era, não consigo imaginar, mas pressenti que devia ser algo aterrador. O músico tornou-se fantástico, delirante e histérico, embora mantivesse ao máximo as qualidades do gênio supremo que reconheci nesse estranho ancião. Reconheci a melodia. Era uma dança húngara, frenética, apresentada regularmente nos teatros. E refleti por um momento que era a primeira vez que eu ouvia Zan tocar um trabalho de outro compositor. O volume estrepitoso e lamentoso daquela desesperada viola ficava cada vez mais alto, cada vez mais frenético. O músico estava banhado de suor estranho e retorcia-se como um macaco com os olhos freneticamente fixos na cortina da janela. Em suas frenéticas contorções podia-se entrever sátiros fantasmagóricos e bacantes dançando e rodopiando delirantemente entre abismos febris de nuvens, fumo e relâmpagos. e logo pensei ouvir uma uniforme e penetrante nota que não procedia da viola. Uma nota serena, deliberada, intencional e zombeteira vinda de muito longe pelo oeste. Nesse momento culminante, a veneziana começou a bater com o vento noturno, uivante que tinha irrompido lá fora como se fosse uma resposta à furiosa música que se executava dentro. A viola estridente de Zan se sobrepujou, emitindo sons que jamais pensei que uma viola pudesse emitir. As batidas da veneziana ficaram mais estrondosas, e desprendendo-se, a veneziana passou a bater com força contra a janela. Logo o vidro se quebrou em pedaços sob os impactos constantes. O vento frio entrou impetuosamente no aposento, apagando as velas num estrépito e fazendo farfalhar as folhas de papel sobre a mesa na qual Zan tinha contado seu horrível segredo. Olhei para Zan e vi que ele estava completamente mergulhado em si. Seus olhos azuis estavam abrasados, vidrados e distantes. A frenética música se transformara em uma orgia selvagem, mecânica e irreconhecível que nenhuma palavra poderia jamais escrever. Uma rajada de vento repentina, mais violenta que as outras, apanhou os manuscritos, arrastando-os para a janela. Corri desesperado atrás das folhas flutuantes, mas já o vento as tinha arrebatado antes que eu pudesse alcançar as venezianas desmoronadas. Logo me lembrei do meu desejo de olhar por aquela janela, a única da Rue d'Auzel, de onde se podia vislumbrar a escarpa além do muro e a cidade estendida no vale. Estava completamente escuro, mas as luzes da cidade ficavam sempre acesas, e esperava assim encontrá-las em meio à chuva e à ventania. Contudo, quando olhei da mais alta entre as janelas de toda a rua, entre as velas crepitantes e a viola enlouquecida que uivava concomitantemente com o vento noturno, não vi nenhuma cidade estendida ao pé da encosta e nenhuma luz favorável brilhar nas ruas de que me lembrava, mas apenas a negridão de um espaço sem fronteiras, um espaço inimaginável, vívido de movimento e música, que não tinha qualquer semelhança com nada na Terra. E enquanto eu fiquei ali contemplando aterrorizado, o vento apagou as duas velas naquele antigo sótão, em forma pontiaguda, deixando-me em uma escuridão selvagem e impenetrável diante do caos, do pandemônio e da loucura demoníaca daquela viola uivante atrás de mim. Cambaleando, voltei-me para o interior do aposento às escuras. Sem meios para acender uma luz, fui de encontro à mesa, derrubando uma cadeira e tateando, finalmente encontrei meu rumo até o ponto onde a escuridão vibrava, vociferando aquela música espantosa. Eu faria tudo para me salvar de algum modo. E a Erikzan? Fossem quais fossem as forças que se opusessem a mim. Em certo momento tive a impressão de que algo frio me roçou e gritei, mas meu grito não pôde ser ouvido diante daquela horrenda viola cujo som dominava o ambiente por completo. Subitamente, o arco furioso me tocou na escuridão. Percebi que estava perto do músico. Apalpando adiante, toquei o espaldar da cadeira de Zan. Sacudi seus ombros num esforço por fazê-lo retomar a consciência. Ele não respondeu e a viola continuava a gritar sem moderar seu frenesi. Toquei sua cabeça, cujo balanço mecânico eu podia interromper, e gritei aos seus ouvidos que devíamos fugir dos seres noturnos desconhecidos. Mas ele não me respondeu nem diminuiu o frenesi de sua música indescritível. E, ao mesmo tempo, por todo o sótão correntes estranhas de vento pareciam dançar na escuridão e na desordem. Ao tocar sua orelha, estremeci, embora não soubesse por quê. Nada sabia até que tateei seu rosto silente, gelado, rígido, sem respiração, olhos inutilmente abertos que olhavam vazio. E depois, por algum milagre, encontrando a porta e a larga tranca de madeira, lancei-me freneticamente dali para longe daquele ser de olhos vidrados mergulhado na escuridão, e do demônio uivante daquela amaldiçoada viola, cuja fúria aumentava mesmo enquanto fugia dali. Aos pulos, flutuando, voando por aquelas intermináveis escadas, em meio à escuridão da casa, disparando a esmo entre ruas velhas, íngremes e estreitas com degraus e casas instáveis, pateando degraus abaixo e nas pedras para as ruas mais baixas, para o rio pútrido e emparedado, atravessando arquejante a escura e grande ponte até as ruas mais largas e saudáveis e os bulevares conhecidos. Tudo isso sob terríveis impressões que não me deixavam. E me recordo de que não havia vento nem lua, e todas as luzes da cidade estavam acesas. Apesar de minhas cuidadosas buscas e investigação, não consegui localizar a Rue d'Oisel. Mas não lamento. Nem por isso, nem pela perda em inimagináveis abismos das notas densas que unicamente podiam explicar a música de Eric Zahn.